12h45, somos chamados a intervir num acidente na Chamusca da Beira, na Estrada Nacional 17, em frente à padaria Pai Fi. Portanto, uma moto que entra em despiste e que vem apanhar um veículo pesado que circulava em sentido contrário, criando ali, portanto, uma situação muito complicada, onde resultou um morto. E consegue-nos dizer mais ou menos as idades e o sexo dos intervenientes, das vítimas? Não, o sexo é masculino. A idade deles não consigo identificar, mas é aparente ter entre os 40 e 45 anos. Esteve no local presente a Vemera, do INEM, a CIV da CEIA, a INEM dos Bombas da Ordeira do Hospital, desencarceramento e uma viatura de comando.